gente ainda sem contato radar. Reporte Parque de Pituaçu. Iniciando 966 com pista vista. Com 1966, chame a torre frequência 118.95. 118.95, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Papatango Vitor Romeu Mike, serviço radar encerrado, está a 57 milhas afastado do setor sudoeste do BR de Salvador. Prossiga em condições visuais 065 ao ingressar na terminal Ilhéus, chame na frequência 120.1. Alteria 283, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 090 graus, 12 nós, o ajuste de altímetro no zero, no 2, utilizando manobras. E autorizando a linha de colar no 2022. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1966, externo baixado, travado. 1966, boa tarde, tráfego avistado, continue a aproximação aguardando pista livre, hoje de altímetro no 0, no 2. Ok, com 1012, aguardando pista livre. Taxa autorizada em 3297, via parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1012 no altímetro. Decolada às 4h30, chame controle Salvador na frequência 120.80. 2080, boa noite, só 3283. Saída Abo Uno para nível 360. Autorizado Abo Uno 360. Tá visual, pode voar. Abo, senhorita. Então 3283, após 2 mil pés, voa elefa. Após 2 mil elefa, obrigado. Então 3283. Mike, Golf, Mike, com sua imposição. Está passando aqui no finalzinho da pintura. A próxima é o Dr. Aeroporto. Se a gente está mandando quieto, está e não recebo no transporte. Estou mandando aqui bastante para ele, eu estou. Luna, 966, no Salas 48, Oliveira Pista, me controle só na frequência 121.9. 219, boa. Só 3897, autorizado a alinhar e mandei pista no zero. Juliette Lima. Gente, chame a torre, frequência 118.95. Obrigado, boa tarde. 3897, autorizado, decolagem pista no zero, vento 100 graus, 129. Oi, Salvador, boa tarde, Lima, Juliette Lima. Papatambo, Lima, Juliette Lima, boa tarde, autorizado final do 97. Vento para cheque no 00 graus, 119, hoje de altímetro no 012. Aguarde autorização de pouso. Aguardo, Lima. Controle ao Michael Spice. Prossiga. Controle ao Michael Spice. Prossiga. Passando através do Parque do Açú, está recebendo as pessoas? Recebendo, apenas não recebo o modo SAR. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Somente. É o papapapá Mike, boa tarde. Boa tarde, papapapá Mike, Golf Mike, confirme intenções? Consiga aproximar direto para o Aerostar. Gente, está presente autorizado direto para Aerostar. Para informação, temos um Charlie 550 a 1.500 pés aproximadamente, descida para pouso na pista 17. Autorizado direto para o pátio 5 para Aerostar, sem interferir com esse de aproximação e decolagem da 1735. O vento 100 graus, 099, o ajuste 100 no 2, reporte em solo controlado. Ai, que graça. Papatão Lima Juliette Lima, tráfego avistado, autorizado por uso pista 17, vento 100 graus, 099. Final da chave travada adversário, muito obrigado. O Mike Golf Mike visual com tráfego na curtíssima da pista 17? Afirmo. Sim. Papatão Lima, Juliette Lima, para informação de tráfego, com um Robson 44, à direita, sente no seu tráfego, não interfere. Obrigado. Boa tarde, o 966 aguardando. Estou na frequência 120, décima 8. 208, boa noite, na frequência 97. Quanto pode? Viva ativa, está 3197. Então 3897, contato radar na decolagem, sigo a via da EL para nível 320. Via da EL para 320, decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5431 no controle, 120, decimal 8. Autorizado para Galeão, nível 360, BP9857. Saída da EL, lida Irume, decolando 110 com curva direita. Comando 5431, eu transmito o controle Salvador 120, decimal 8, para 3197. Correto, após pronto, 3197. Informará pronto, 3197. Tango Lima, Juliette Lima, prossegue para Congar. Cliente, 180 autorizado, papal estacionar frequência livre. E Golf Mike, para informação, o traço está prosseguindo para a BPA. Poderia confirmar? O traço depois de pousar, o Charlie 550, vai prosseguir para a BPA. O senhor quer que solicite que eu mesmo permaneça na papá? Ah, não, não. Pode deixar, eu estou vendo por aqui, não tem problema. Cliente. Lima Juliette Lima, para informação, o Robson 44 está ciente do seu tráfego, vai ser coordenado para que não interfira no seu parqueamento no, na EBTA. Mike, Golf Mike, reporte em solo controlado. Mike, chama lá no solo. Gente, Guardião 01, ainda sem contato radar, reporte, questão, Guardião 06, ainda sem contato radar, reporte fora da barra. Guardião 06, confirme o tipo de equipamento? Dan 3283, chame Recife 1288 ao termo 260. 288-260, Dan 3283. Aqui do Novembro, boa tarde, confirme o pátio. Gente, guarde um minutinho, vou coordenar o controle cego do senhor, ok? Ecos 1 novembro, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Irecê, via rota do plano, nível 105, decola 35 com Pronorte, mantendo 1 no mil pés, após decolagem, mantém 1 no mil pés com Pronorte, aguardando liberação do controle para ascensão. Aciona 5427, controle 1208, torre 1-8-95. Copiado 04, parte 5, alterimento correto, com a torre 1895 para acionamento, 1012 no ajuste, Ecos 1 novembro, viagem. Papá Tango, Ecos 1 novembro, ajuste altímetro no 0, no 2, reporte no ponto, espera da Papá. Papatango, Eco Zulu Novembro, autorizado ingresso Cristo 97, reporte alinhado e ponto na capitério 35. Boa noite, é o Gol 1099, autorização com 20. 1099, aguarde cópia, informação do Tango. Aguardando, já aguardando o 1099, poderia confirmar a saída prevista? Arbor 1 no transição Alefa. Arbor 1 no Alefa, graças. Dan 3897, chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. Autorizado é 435, vento 100 graus, 100. Para o controle, voo 1866. Graças pela informação, boa noite, minha amiga. Luna 099, autorizado com FINS, depois de Luna 21, após a sua rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, arbor 1 no Alefa, aciona 5436, controle 120, décima 8. Autorizado 360. Depois Zulu 21, decola da 10, curva direita, agora 1 no Alefa, 5436 no transponder, 208 é o controle, Gol 1099. Luna 099, cotejamento correto no 1, reporte para o pushback, assinamento. Já estamos prontos no 01. Luna 099, autorizado, pushback, assinamento, reporte táxi. Chamaremos o táxi, 099. Zulu November. Decola os 03, controle 120, decimal 8. 08 November. 08, boa noite, Eco Zulu November, decolação 32. Papatango, Eco Zulu November, boa noite, contato radar na decolagem, forma de destino 02, livre ascensão nível 05. Livre ascensão 05, Eco Zulu November. Quando pronto, confirma estimado para pouso, Eco Zulu November. Siga. Décima linha do litoral, reporta na vertical de Itapuamba, região 06. Autoriza o voo à direita, direção, solito. Lembra. Proceda. Qual é o ideal para o destino? A ideal é 317. Obrigado, direto do destino, Papatango Eco Zulu November, aguardando estimado para pouso. Afirmativo, está estimando 2205. Obrigado. 3197, portão 11, para o pushback acionamento. Portão 3197, portão 11, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizando, reportando para o táxi. Salvador, boa noite, esse é o Gol no 705. Gol no 705, boa noite. Galeão, prepare saída da El, Leda e Rumi aguardando qualquer informação e uniforme. Informativo. Táxi, o Gol na 099, temos 187 a bordo, alterna Campinas com 3 horas e 20 minutos. Quantos minutos? 3 horas e 20 minutos. Gol na 099, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera Chame Torre. 1118, decimal 95, ajuste na 012, Mogol. 12, ponto de espera, 1895, 099, obrigado, boa noite. Boa noite, é o Gol 1099, ponto de espera da 10 para 1. Estou no 099, autorizado, alinhar e decolar 10, vem entrou no 00 graus, 109. Deve alinhar e decolar 10, Gol 1099. O Gol 1866, está passando e está autorizado para o sistema. Afirmativo, sem restrições, desça para 2.500 pés, o ajuste no 02, reporta estabilizado sobre Serra Vitor 366. É, após o SAP é o Serra Vitor 366? Afirmativo. Sim. Tá 3197, prossiga. Só para informar que a gente vai precisar esperar um pouquinho para iniciar o táxi, só para resolver um impasse aqui com o passageiro, mas nada demais, não, já te informa se a gente tiver condição de iniciar. Gente, então 3197 no momento não irá interferir no movimento do pátio, ok? Reporte quando pronto ou quando precisar de algo, ok? Gente, muito obrigado, vai informar se a gente tiver pronto. Bruno 705, pronto, cópia. Felipe está presente, está autorizado o sinal do Graé, guardando o aeronave. Afirmo, informe no solo do Graé, com vento 100 graus, 10 mais. Aí, ó. Com o Google 099, decola o Zoom 1 no controle 120 em cima 8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, 1099, decolando a 3, boa noite. 1099, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, suba e mantenha o 360. 360, podemos voar Elefa da presente? Autorizado. Elefa da presente, gol 1099 para o 360. Plano 099, próximo 1 hora no 4 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 milhas, da para 2500. Momento sobre o servidor 366, um banco 737 da companhia. Gente, plano 099, aeronave de QSC, nesse bonito visual também. Vitor, 3-6. O gol 1-8-6. Meia torre 1895. 06, solo azul no 4, sequência livre. É. São 3:40, alternando o campo de gás. São 3197, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 10, 12, morro. Autorizado o táxi via Pátio Índia, Charlie, ponto de espera da 10. Modulador 1895, ajuste 9012, muito obrigado, tá por isso 97. É mesmo. plano 099, chama centro de Sistema 1288, em caso de falha, 1260. Recife 288, alterna 260, voo no 099, obrigado, uma boa noite, Felipe. Sérgio no 099. Minha amiga, solo 18, direito 219, solo. Direito 219, mano. É, torre Salvador Tan 3197, ponte espera da 10. Alô, boa noite, boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiga, boa noite, autorizado táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, comandante Juliette, boa noite, minha amiga. Luna 705, no 4, pronto, cópia. Escuta. Luna 705, autorizado Galeão, VP Novembro 857, após Moussu, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5442, controle 120, décimo 8. Estimativa, aprovado conforme a rota do plano de voo. O nível 360, via Tael, Leda, Irume, Amber 9857 até Moussou. A decolagem da 10, primeira curva à direita, trocou para 5442, transponder, e o controle 1208. Luna 705, planejamento correto. Reporte para o pushback, acionamento. Grato. Sapatango Eco Zulu Novembro, para serviço de informações de voo e alerta, Recife em 126.85, secundária 12545. Sapatango Eco Zulu Novembro, escutou? Deixa. Voo 1705. Voo 1705, autorizado, reporte fax. Reportarei. Voo 866, manterante da Juliette, aguardando a liberação do gate 4. Sente na manterante da Juliette, boa noite, meme. Sexta com os 2-1 no controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Tan 3, 1-9-7, boa noite. O gol 1-8-6-6 vai ficar justamente no gate 4. Afirma 1-8-6-6. É o nível 050. Amália, tô 50, gol 1-9-8. Controle Salvador Tan 3, 1-9-7, na saída da El. 3197, contato radar, saída da hélice, extensão 360. 360, TAM 3197, emitido. Aqui. Tá ok, obrigado. Para início de táxi do Gol 1705, 3 horas 46 de autonomia, alternando Campinas e o PLB 180. Bona 705, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera, chame a torre 118.95, ajuste 1012, morro. Trato, no 012, para a nossa escuta até o ponto de espera, alterna 1895. 866. Gol no 866, Juliette, portão 4. Juliette 4, gol no 866. Torre, boa noite. 705 da Gol, próxima ponte espera da 10, pronto. Gol no 705 autorizado, linha decolar 10, vento, 100 graus, 12 graus. Livre decolagem, carteira no 0, Gol 1705. Gono 168, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento RENAV, reporta estabilizado, ajuste 9092. 2.500, reporta estabilizado, Gono 168. 13197, chama centro Recife, 128, decimal 35. 2835, tá 3197, boa noite. ...705, decola os 30, controlando 20, decima 8. 208, boa. Controle, boa noite, decola o gol, 1705, perfil da Dael. Bono 705, contato radar, saído da Dael, nível de voo 360. 360, aguardando a proa mais adiante para encostar, ok, senhores? Autorizado, Leda. Leda. Está estável no 9, gol por 198. É 8 horas de transferência para a torre. Uno 68, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oceano Identificação, voo IPABOG para interceptar a chegada à Mari. Autorizado descida para nível de voo 050. Autorizado esquerda para o Edmari. Mari, mantenha a mesma proa, 6050. Voitapi. Salvador, gol 1168, passando a Serra 0372, estabilizado. Gol 1168, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 12. Livre pouso na 10, 1-1. Sim, espectador 0 descida para o 050. 050, bono 705, Recife, 128, decimal 35. 2835, boa. Romeu 68, Solo 38, direito 219, Solo. 219, controle, obrigado. Solo, tá mandando gol. 1-1-68, gol. 1-1-68, autorizando táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, eu Gol 1-1-68, autorizado, portão 7. Portão 7, gente. A3858, da semana 2500 pés, ajuste 62, autorizada a RENAVE, reporta estabilizada. Descendo para 2500, reporta estabilizado na RENAVE, 3858.